Oi. Em cima do céu. Em cima do céu. Oi. Para checa, checa, checa. Para checa do paridão. Para checa, checa. E aí? Em cima do selva, oi. Joga tcheca, tcheca, tcheca, joga tcheca no paridão. Joga tcheca, tcheca. Andrés Cedeiros, o Naldi Indy Fora.